marketing. O tema de hoje é delineamento experimental. Teremos vários convidados bacanas, dentre eles a professora doutora Juliana Terruda, da Universidade da Colômbia, e a nossa querida Maísa Carvalho, estudante de psicologia da UFES, que inclusive já está aqui do meu lado. Tudo bem, Maísa? Tudo ótimo. Maísa, conta aí pra gente, você sabe o que é delineamento experimental? Olha, eu acho que é um certo procedimento que a gente usa para definir grupos que vão participar de experimentos. Olha, sei lá, eu acho que é isso, né? É por aí, Maísa. Na verdade, o delineamento é uma das etapas do experimento. A forma como a condição experimental e controle serão arranjadas para possibilitar o estabelecimento de comparações. Quem pode melhor falar sobre o assunto é a professora doutora Juliana Terruda. Olá, Juliana! Oi, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite especial de Zenaite. Graças, Zenaite! Que isso! E também não posso deixar de agradecer a todos que estão nos ouvindo agora. Bom, dando continuidade ao assunto, é importante salientar que a realização de um experimento é um processo que apresenta várias etapas correlacionadas. Todas elas estão integradas, uma dependendo da outra. Mas apesar dessa interdependência entre elas, o que irei focar no dia de hoje é uma visão geral da fase de delineamento experimental. Imaginem que uma nova farinha chega no mercado e você deseja saber se pode substituir aquela farinha que sua vovó usa para fazer aquele bolo que você tanto gosta. Então, você resolve fazer dois bolos, um utilizando a farinha que chegou no mercado agora e outro utilizando a antiga farinha, com cuidado de garantir que os dois tenham o mesmo tempo de cocimento, a mesma temperatura, os mesmos ingredientes, ou seja, controlando todas as variáveis estranhas que possam interferir no resultado, garantindo que apenas a farinha seja a variável que interfira. Veja só, você acaba de estabelecer condições para comparar os dois polos. Isto é delinear, planejar as condições, controle, experimentar para permitir comparações entre elas, verificar os efeitos de AVI e responder o seu problema de pesquisa. Juliana, pra que falar de comida uma hora dessa? Perdão, terei mais cuidado com minhas analogias. Imagina, tudo bem? Viram só, meus amigos? Delineamento é uma coisa muito importante para o experimento, por isso devemos ficar atentos para algumas armadilhas que podem aparecer. Universitários que caíram nessa arapuca. E vão contar pra gente um pouco dessa experiência. A primeira é Luna. Brilha da Luna. Mira que bela. Olá, Luna. Então, o meu estudo girou em torno do comportamento interpessoal. Eu queria saber se sentar ao lado de um estranho causa seu afastamento. Daí nós instruímos algumas pessoas a sentarem ao lado de estranhos e calculamos o tempo até o estranho ir embora. Nesse caso, o tempo era nossa VD. Mas eu não sei, alguma coisa aconteceu que foi muito difícil para chegar numa conclusão. Exatamente, Luna. O problema é que não dá para afirmar que o estranho foi embora em determinado tempo por causa da pessoa que sentou ao seu lado. Falta esse delineamento, que é chamado estudo de caso instantâneo, um elemento que é crucial. Um grupo de controle ou comparação é necessário para interpretar os resultados e então chegar a essas conclusões. Agora é a vez da universitária Bernadette. Conta pra gente do seu experimento, Berna. Bom, meu experimento, ele quis investigar se a aplicação de um programa de treino de relaxamento, a yoga, reduziria o hábito de fumar nos funcionários de determinada empresa. Para isso, eu selecionei um grupo de fumantes e medi o comportamento. Mas tipo, o que seria esse hábito de fumar? Tipo assim, como é que foi que você definiu isso na sua pesquisa? Como foi que você mensurou? Nossa, que legal você perguntar isso? É, na pesquisa, o hábito de fumar ficou definido como o número de cigarros que o sujeito usava por dia. Aí, primeiramente, nós observamos e coletamos dados a partir de um grupo sem passar pelo programa de treino de relaxamento. Isso aí foi nosso pré-teste. Depois disso, nós aplicamos nesse grupo a ioga e coletamos novamente os dados obtidos, que aí foi o nosso pós-teste. Mas aí a conclusão ficou difícil, fiquei longe de alcançá-la. Pois é, Bernadette. Não podemos concluir que o resultado foi devido ao programa de treino de relaxamento. A falha desse delineamento de pré e pós-teste com um grupo está em não considerar explicações alternativas possíveis. A história, por exemplo, um famoso morre de câncer de pulmão e isso é um fator traumático que pode afetar diretamente no comportamento dos participantes. Maturação, que à medida que as pessoas envelhecem, elas passam a se preocupar mais com sua saúde. Além desses, tem teste, o desgaste do instrumento e também a regressão estatística. Interessante! Agora quem vai falar é a Viviane, nossa terceira e última universitária a se apresentar para vocês. Ela replicou o experimento feito pela Bernadette, porém usando um delineamento diferente. Vejamos qual é. Como a Zenete falou, meu experimento foi uma replicação do experimento da Bernadette, porém eu utilizei um delineamento diferente. O delineamento com grupo de controle não equivalente. Foram formados então dois grupos. Um formado por aqueles que se voluntariaram a participar do programa de treino de relaxamento e outro por aqueles que se recusaram. Mas assim, recebi várias críticas, só não entendi muito bem porquê. Bem, Viviane, esse tipo de delineamento utiliza um grupo de controle separado, certo? E o participante nas duas condições, controle e experimental, não são equivalentes. Essa diferença torna-se então uma variável confundida, que por sua vez fornece explicações alternativas para o resultado obtido. Nesse seu caso, por exemplo, os que aceitaram participar do programa podem ser fumantes leves em comparação com os outros, e portanto estão mais aptos a buscar por ajuda. Assim, qualquer diferença entre os participantes do grupo pode refletir no resultado, tirando o foco principal, que é a análise do efeito do programa de treino de relaxamento. Mas, Juliana, teria algum jeito de planejar bem e de maneira eficaz o experimento? Isto é fugir dessas ciladas e ameaças que vimos até aqui? Sim, claro. Os pesquisadores precisam entender, esforçar-se para assegurar que os grupos experimental e controle difiram apenas em relação à variável manipulada, aquela que de fato se deseja medir, investigar, sempre controlando as variáveis estranhas, seja mantendo-as constantes ou usando randomização. Vale então salientar que o delineamento experimental pode assumir uma de duas formas: o delineamento com pós-teste apenas e o delineamento com pré-teste e pós-teste. Mas tipo, o que é que diferencia esses dois delineamentos? Você poderia explicar de uma forma melhor? Claro, Maísa. A única diferença entre o delineamento com pós-teste apenas e aquele com pré-teste e pós-teste é que nesse último se aplica um pré-teste antes de introduzir a manipulação experimental. Isso irá assegurar que os grupos sejam realmente equivalentes desde o início. No entanto, tal preocupação é desnecessária se os participantes tiverem sido distribuídos ao acaso pelos grupos. E além disso, vale lembrar que com uma amostra suficientemente grande de participantes, a distribuição casual produz grupos praticamente idênticos em todos os aspectos. Calma! Como é que eu vou saber quantos participantes serão necessários em cada grupo para assegurar que a distribuição casual torne os grupos equivalentes? Boa pergunta, querida. Basta saber que quanto maior a amostra, menor a probabilidade dos grupos diferirem antes da manipulação da variável independente. E também irá aumentar a probabilidade que qualquer diferença que ocorra entre os grupos quanto a VD seja devido a VI. Mas, Juliana, existem situações pré-definidas nas quais eu devo usar o pré-teste? Muito bem observado, querida. Existe sim. Por exemplo, quando você possui amostra pequena, quando se deseja medir o grau da mudança em cada indivíduo, e se há a possibilidade de participantes abandonarem o experimento, sobretudo se o estudo for longo. A mortalidade, que é esse abandono do experimento, é algo inato a esse delineamento, tanto pós-teste apenas quanto pós-pré-teste, certo? Só que o pré-teste, ele nos fornece informações que podem avaliar essa mortalidade, e isso é muito importante. Mas peraí, o pré-teste só traz vantagens, é? Não, calma. Também é necessário saber que não são só vantagens. As desvantagens também estão presentes. O gasto do tempo, o incômodo da aplicação e, principalmente, o fato de sensibilizar o participante em relação aos objetos da pesquisa, permitindo adivinhar as hipóteses que estão sendo testadas. Agora eu fiquei curiosa pra caramba. Você disse que teve situações em que devo usar o pré-teste. Mas agora sei de situações que são desvantajosas. E agora, pô? Bom, você tem um caminho a ser seguido. Pode ser disfarçar o pré-teste. E você pode estar se perguntando, mas como? Bom, através da aplicação por outro experimentador numa situação totalmente diferente. Outra possibilidade também é inserir o pré-teste em um conjunto de medidas irrelevantes para que então o interesse do pesquisador não fique evidente. Essas são alternativas que podem ajudar a contornar essas desvantagens. Perfeito! Agora ficou tudo mais claro. Agora sei como planejar um experimento de maneira adequada, conheço os problemas que devem ser evitados e sei da importância do delineamento experimental. Pô, valeu mesmo, muito bacana! Que maravilha, Maís! Espero que nossos ouvintes tenham passado pela mesma experiência. Por hoje é só, pessoal. Sejam bem atentos aos experimentos de vocês. A comunidade agradece. E a ciência também. Gostaria de agradecer a Juliana, a Maísa, a Luna, a Viviane e a Bernadette. Obrigada, meninas! De nada! Amei! Que bom! Próxima semana, nosso tema será Engodo, com a participação especial do aluno Pedro Machado Costa. Aguardo vocês! Acaba aqui o Night com the Night! Terminou! Mas já terminou? Terminou! Acabou mesmo! Acabou mesmo.